qual a diversão de jogar simulador de... De caminhão. Truck, né? Da onde isso, Glasgow? Claro que ele é tá bom. Jogando isso, Eric? Eu não sei, eu só vi gameplay, né? Eu não senti a menor vontade, cara. É que nem aquele, tipo, eu sou um pão. Não vejo a menor graça de pegar, ah, sou uma torrada e vou tentar entrar na torradeira. Foda-se. Olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu podcast mensal sobre músicas e animes. Estamos na edição de número 45, respectiva ao mês de maio. A equipe hoje está longe de ser a completa, mas nem por isso será menos representativa ou menos divertida. Então, antes da gente falar qual foi o tema escolhido, antes da pessoa falar por que escolheu esse tema, de onde veio essa ideia e todos os pormenores que são tradicionais do nosso podcast, vamos começar com as apresentações da equipe, né? E quem vai dar as honras do primeiro alô é o Evilásio. Alô, galera, eu quero só avisar que vocês vão escutar, né, como BGM desse podcast. Arakawa Under the Bridge, que é só uma forma de eu mostrar a minha irritação por o nosso querido amigo anfitrião dar uma nota tão baixa para um anime tão fantástico. Então, é só isso, tá? Nossa! 7, cara. 7 pra Arakawa, cara. Não, Carlinhos, você tá demais. Não, muito triste, cara. Cara, ele deu 10 pra Boku no Hero. Você pode esperar qualquer coisa. A melhor aumentou um ponto no Cowboy Bebop. Oh! Ah, é? Ah, tá com 8. Parabéns, Carlírio. Só agora vocês notaram isso, eu vi essa nota em dezembro. Ah, meu filho, não presta atenção. Também não. Eu vou até olhar seu perfil agora. Olha lá, o Eric tá do meu time, ele deu 7 para a Cal também, então fica depois. Corta essa! Mas o Eric não conta, né, cara? Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que o Eric não conta. Cala a boca, meu. Excuse me! Eu okay, já sei porque você deu 7 pra Cowboy Bob e mudou pra 8, cara. Foi eu também sei. Porque eu revi os últimos 4 episódios. Eu acho que foi influência do pessoal. Não, revi os últimos 4 episódios. Você viu que é bem feito. Mas de 8 não passa, não. Então não chora. Tá bom, vamos deixar no 8. Porque o show passa de 8. Não vou entrar em detalhes. Vamos lá, vamos seguindo então com as apresentações. E agora que vocês notaram, ele está aí, Bebop. Eu tô aqui, infelizmente fui banido do mal temporariamente, espero. Não sei porquê, parece que é um problema. Acabei de notar que eu também fui banido do mal, olha que maravilha. Ei! Olha aí. Banido o Pandrim, ferrou. Agora o negócio esquentou, hein. Eu não sei porque eu sou do lá pra atualizar os animes que eu vejo, mal participo dos fóruns, não flow do nada, não faço spam, mas enfim, né, Vales? Foi dar 7 para cá, olha aí. Bonito. Bebop tá fingindo me provocar hoje, tá? Após o Bebop, é a vez do Eric se apresentar. Olá, eu não fui banido do mal e estou de férias. Férias. Isso é bom, cara, isso é bom. Férias. É isso. Falando em férias, as minhas foram marcadas para a primeira semana de outubro. Olha que maravilha. Após a apresentação do nosso amigo Eric, é a vez da senhorita Natália fazer suas honrarias. Aê! Eu só queria deixar bem claro que o Carleiro não se deixou levar pela nostalgia e deu 5 para Digimon 2. É Dragon Ball GT 4. Bom, é Dragon Ball GT. Cara, Dragon Ball GT não é surpresa. Dragon Ball GT, todo mundo que me conhece sabe que eu odeio. E agora, né, eu me apresentando, saudações a todos, Calírio Neto aqui, depois de longo ostracismo, ainda em ostracismo, na verdade, até o notebook resolver ser meu amigo novamente. Mas enfim, não é detalhes técnicos à parte, vamos então para o nosso podcast de número 45, mas... Só quero dizer um negócio, se você tá falando que tá em ostracismo, não sei o que e tal, uhum, mas pros podcasts você não faltou nenhum não, cara. Cara, eu fiquei 3 semanas sem... Cara, sério que não teve nada em 3 semanas? Não, teve, mas não os que você participa. Ah, eu pensando que... Ah, meu Deus do céu. Eu não perco, eu realmente não perco essa minha mania, mas ok, ok. É, mas valeu, não teve Kill Die não essas semanas? Teve ontem. Teve, ele participou ontem. E não nas outras anteriores? Não teve, tivemos problemas. Foi ontem que a gente falou de Plastic Memory no começo. Sim. A gente despejou o veneno contra animes, né? Coisas que nós não gostamos. Poseidon de Cavaleiro Zodíaco esteve lá. Qual? Ele esteve lá. Enfim. Saudações a todos. Então, vamos dar um início ao nosso podcast com a senhorita Natália falando do porquê dela ter escolhido o tema que acabou sendo vencedor na nossa última enquete. Então, fala aí, Natália, qual que é o tema, o porquê da escolha e o que tu espera com esse tema? Ah, o tema que eu escolhi foi animes que o Carlírio não gosta, de notas de 0 a 5 no mal. Porque ele fez a mesma coisa comigo no podcast passado. Eu só queria fazer o contrário, sabe? Retribuir o favor. Eu só queria retribuir o favor. E no fim das contas acabou caindo bem a calhar, porque o Carlírio fez aniversário semana passada, no sábado. E aí bateu. Olha aí, parabéns pro Carlírio, pessoal. Pode ser especial pra quem lembra. Não tão especial assim, né? Porque é de animes que ele odeia, mas especial. É, duas partes, animes que eu não gosto tanto e também o pessoal que tá faltando, mas whatever, né? Mas tá valendo, vale a menção, muito obrigado, isso aí. Deixa os presentes, depois eu passo meu endereço lá no post e vocês podem mandar presentes pra família também. Não, vocês já me deram presentes, me refiro aos ouvintes, aos ouvintes. Seremos livres para sonhar, o amor irá nos proteger. Vai pro inferno! Então iniciar com a própria Natália. Vai lá, Natália, mete a bronca aí. Aê! Tá bom, então vamos de Rail Wars. Yay! O anime dos trens, meu Deus. Me enganou direitinho esse anime, pelo amor de Deus, cara, socorro. Como me enganou? Porque não é de ônibus, né? Então a nota seria diferente. Não enganou, não. Cara, se eu tô de ônibus da maneira que foi, ia ser ruim de qualquer forma, então... É, eu nem tentei esse aí. Cara, eu assisti o primeiro episódio pensando, vai que, né? Eu tava estava sendo ingênua, pensando que não ia recorrer ao Edge totalmente distorcido, inimaginável, mas não, então... Otimista. Eu vi o primeiro episódio. Eu nem tentei pegar o anime porque a Light Novel não tem traduzido, mas eu vi imagens, era... Só putaria, trens. Eu nem me importaria com este se fosse realmente um anime sobre trens. Mas tem colegial no meio, eu fiquei puto na hora de desistir. Que pelas imagens que eu vi da Light Novel, o Eti parecia bem apelativo mesmo. Mal tinha o conteúdo da história, então nem a gente tem que arriscar. E depois, de fato, realmente não teve história alguma esse negócio. Eu percebi no primeiro episódio que não tinha história alguma. Mas pelo menos as músicas são legais, é por isso que ele está aqui. Só por isso. Serviu pra algo. Vamos fazendo um pequeno resumo, né? Como já falaram aí, ele é um anime baseado em uma light novel de Takumi Toyoda. E a história se passa num mundo paralelo onde o Japão não privatizou as ferrovias. No caso, ele tem uma companhia nacional, estatal. E tem um estudante lá, o Naohito Takayama, que sonha ter um emprego lá na companhia estatal japonesa de trens. Socorro. E aí ele consegue um estágio na Rail Security Force, sabe? Pra poder você proteger as linhas de trem, caralho. Nossa, que zoado. É, mas assim, no Japão existe um... É inclusive um tipo de otaku, né, que existe pra isso. Ah, sim, são de pessoas que adoram trens, que amam e tal. E isso aparece em algumas obras de ficção que a gente conhece, Genshin, pro Pokémon, o Black White, tem um personagem lá que lembra o Eric, né, que é o sommelier de Pokémons, eu tô falando sério, existe um sommelier de Pokémons, ele também adora trens, né, tem um episódio lá que inclusive eles usam isso pra poder vencer a equipe Robocket. Tipo, ele é um anime comum de ecchi, onde temos uma menina que não gosta de garotos. Aí ela é o tipo tsundere que chuta todo mundo. Aí tem a peituda, né, que quando corre balança. Tem o protagonista, que não serve pra porra nenhuma. E tem falando um em clichê, né, personagem peituda que quando corre balança tudo. É mais clichê. Sim, maravilha. E é isso. E eu primeira coisa. Eu lembro que no primeiro episódio, ok, primeira metade está falando sobre trens. Legal. Segundo episódio, a menina sobe na cadeira pra pegar um negócio em cima da estante, aí ela cai de bunda na cara do protagonista. Aí eu pensei, não, está dropado. Não, sabe qual que é o problema, é Rafaela? É que o primeiro episódio desse anime, ele me enganou de uma maneira que eu pensei, ah, então os trens não foram privatizados nesse Japão paralelo, então quer dizer que esse anime vai tratar alguma coisa referente aos trens, ou a paixão que os japoneses têm por trens. Aí quando chegou exatamente no segundo episódio, olha, cara, meu Deus, socorro. Não. Não. Como você chegou no segundo episódio depois do primeiro, cara? É, inclusive, esse lance da privatização e da própria estação que eles falam lá é um negócio que realmente é um negócio histórico, que tem a ver com o Japão e tal. Então, ele tem uma base histórica. Inclusive, eu fui assistir o anime por causa disso. Porque ele tinha uma base histórica, mas o anime tem colegiais e garotas peitudas aí, inventam que tem trens. Fazer o quê, né? A mesma coisa, tipo, você se perde nas coisas. Ontem eu tava lá no blog divulgando, né, que vai sair um novo anime aí, baseado num mangá especial, que é um anime de um clube de motos, só que é com garotas colegiais. Pra quê, né? Não preciso dizer nada, né? Já, pra quê, já tá... sabe? Não... Pra que assim, isso? Já tá escrito o que vai ser esse anime, né? Já tá escrito. Mas o que pode fazer, né? É, fala da música, né, então? Que é o que sobra. Ok, então a música que eu escolhi vai ser o tema de encerramento. É, como é o nome da música? Eu anotei aqui do lado pra lembrar, já esqueci. Overdriver, do... Eu acho que o nome é FAQ, né? Como eu leio em português. Mas é F-A-Q. Frequently Asked Questions. Tudo bem, bichinho, brincadeira. Ela é uma idol. Uma cantora, né? Não é idol. E ela também cantou música de temas do Shunibyo, Open End até. Cantou o que mais, meu Deus. Ela tá agora em Hibikyu Euphorium também, cantando a End. É, High School D&D. É, Junketsu no Maria, que teve na temporada passada. Tá bom, assim. E vários outros aí. E eu acho a música muito legal e foi essa que eu escolhi. Pronto. Que tal, hein? Melhor escolha possível. Oh. Eu acho justo. Justiça. Eu gosto da música, eu gosto da música. Não, mas esse anime tem boas músicas, eu não lembro. Sim. Disso. Uhum. Então, sem maiores delongas, só repita mais uma vez o nome da música, Rafa. É Natália, para darmos prosseguimento. Quase, viu, Calil? Natália! Não, ela me intimou da última vez, eu não posso me esquecer da última vez. Exatamente. Natália. Ai, meu Deus. Vamos lá, ó. Do anime Rain Wars, Overdrive do Zack. Zisoku meita furi kiri ubau game. I am a chaser, dare yori hayai race. Life is a fire, tsukiru made high pace. Let's get ready to rumble, mezamero passion. Ikiteru imi o hashirase, shinenai wake o tagirase. Owari ni nukatte saki ga ken, shinko hoku wa ashita e. Go to the end of the earth. Após a indicação da dona do tema que foi o vitorioso da última enquete, é a vez então do Evilásio colocar para nós aqui qual é a música que ele traz então para esse podcast. Na hora de selecionar as músicas, eu selecionei duas músicas do mesmo anime, Até porque eu tava no Salvador, não tava em casa quando eu fui fazer isso, então eu tinha que fazer um negócio muito rápido, a internet era meio limitada. Eu não sabia se eu escolhi a abertura ou encerramento. Eu vou ficar com encerramento, porque o título é mais legal. E as duas músicas do anime são boas. Eu tô falando do anime Ser ou Ser Demon of Soul and Possibility Control, que é um anime de 2011, que, se não me engano, foi lançado Noitame, exatamente. De 2011. Era 11 episódios, uma coisa assim. Ele é um anime da Tatsunoko Production e ele um subtexto bem interessante, cara, mas a execução da série é muito ruim. É muito ruim. É, o anime se passa no Japão, só que existe uma espécie de mundo paralelo ao Japão, que na verdade seria um mundo que é construído pelo dinheiro, que é um mundo financeiro, né? Como ele próprio chama, né? Que é distrito financeiro. E nesse mundo, as pessoas que conseguem acessar esse mundo, elas se associam a seres, que eu não, desculpa, eu não lembro o nome agora, são espécies de servos, que são criaturas especiais. E nesse mundo, tudo que ocorre nesse mundo influencia financeiramente o mundo externo. Então nesse mundo ocorrem algumas batalhas entre esses servos, em que elas podem causar problemas financeiros ou a uma pessoa específica, ou a empresa por completo. Por exemplo, numa batalha, se um certo representante de uma empresa perder, a empresa pode simplesmente falir. E a repercussão disso no mundo real é como se fosse assim, a empresa vai falir, no mundo real não é tipo, automaticamente a empresa declara falência, é como se alguma coisa tivesse gerado um problema na empresa e por isso ela declarou falência. E assim, o conceito é muito interessante, só que ele falha em três aspectos, na minha opinião. Primeiro, a animação e visual são péssimos. Assim, não é que elas... design de personagem seja mal feito, que eu não acho que é mal feito, mas eles usam as CGIs e usam uns efeitos de animação que são muito ruins. O segundo aspecto é que eles tentaram fazer um negócio muito grandioso e ficou tudo muito complicado. Os conceitos da série são muito mal apresentados, então você não entende direito o que tá rolando ali, sabe? As batalhas influenciando o mercado financeiro e tal, é muito complexo a forma como foi feito. E o terceiro aspecto são os personagens, que não tem carisma nenhum, cara. Assim, eles tentam criar personagens com algum tipo de carisma e tal, mas em geral os personagens são muito mal desenvolvidos, são muito mal elaborados. Você não consegue torcer direito pro protagonista, você até consegue sentir raiva de alguns antagonistas, mas é difícil você torcer pra alguém nessa série. E bem, como eu disse, o plot é muito mal explorado, você não entende praticamente nada, você chega o clímax da série, você não consegue sentir nenhum impacto com o negócio, e assim, é complicado, eu mesmo não sei até hoje porque que eu terminei essa série, mas é muito chato assim, você ver que tinha um potencial, mas foi muito mal aproveitado, foi muito, muito mal feito. E bem, eu vou indicar a música de encerramento, que se chama RPG, que é de uma banda chamada School Food Punishment, que é muito maneiro esse nome, e que é uma música bem bacana, bem interessante, mas é isso, assim, muito triste. O diretor desse anime é um diretor que também é o mesmo diretor do Gatchaman Crowds, que eu gosto pra caramba. O estúdio é Tatsunoko, que já fez coisas ruins, mas fez muita coisa boa também. E infelizmente caiu nessa... ficou uma série bem ruim. E eu diria que ele é um dos animes que abre aquele meio que arco que começou no Itamina de criar séries ruins, né? Acabou que depois do que veio ali, teve poucas coisas que realmente se destacaram. Infelizmente, né? Inclusive, acho que talvez seja por isso que um dos motivos que eu tô gostando de Punchline é que ele consegue não ser tão fraco quanto algumas coisas que vieram antes. Nossa, gente. Não, o Punchline ele tá demonstrando coisas bem interessantes e fugindo muito desse estigma do que se criou com o plot, que é bem ridículo, assim. Se você não tivesse esse plot do garoto de ter superpoderes por ver as calcinhas e tal, o negócio seria muito mais legal. Eu também concordo. Na verdade, eu parei de assistir Punchline exatamente porque eu achei o negócio totalmente desnecessário. Mas eu quero dar um prêmio pra você, Vilazo, por ter terminado o C, porque eu nunca consegui. tentei, eu juro que eu tentei. Eu também mas terminei sexto, mas faço minhas as palavras de Vilazo sobre o anime, na boa. Ai, meu Deus, tá no meu on-hold aqui, você. Ah, não, a gente vai pra drop, bota pra drop, não vale a pena não. Não vale mesmo a pena continuar. Sim. Eu não sei se o Bebop ou o Eric assistiram, mas é muito ruim. Vou assistir 6 episódios, cara. Ah, pra 11, dá até uma pena. Eu assisti na época, eu gostei. Mas eu lembro que o final foi. Eu lembro que o final foi muito mal desenhado. Sim. E corrido e mal explicado. Mas no geral eu ainda gostei, por conta da ideia, mas realmente dava pra ter feito algo bem melhor com a premissa que tinha no início. Eu dropei. Fez bem, né? É isso, então fiquem com a música aí. RPG, da banda School Food Punishment. Voltando então para o podcast, é a vez dele, Eric, fazer a sua citação musical da vez. No caso, vou com a música de abertura de Kofuku Graffiti, um anime da Shaft no início desse ano, cuja protagonista, Yoma Chico, mostra o dia a dia dela, não, né? Na verdade, ela recebe todo final de semana a visita da priminha chamada Kirin. E o que o anime vai mostrar bastante elas fazendo é comer. Ah, e ainda tem mais outra amiga dela, chamada China, que tem um apetite voraz, e essas duas também. E é isso, o anime vai mostrar as garotas comendo tudo que é tipo de comida, e ainda por cima com certas sequências sugestivas enquanto elas fazem isso. Porque o mangá mesmo, que é em tirinhas for coma, ele realmente, o próprio ator fala que é um mangá bastante erótico, digamos assim, por conta de mostrar as garotas se alimentando de uma forma um tanto sugestiva. Não tanto quanto chegar que não soma, cara. Soma é 10 a 0. É, mas pelo menos isso aí diminui um pouco com o passar do tempo e... Bem, eu acho o Kofu Graffiti mais apelativo. É que no anime ele se dispersa, né? Porque eles têm que inventar lá uma história... E tiveram que inventar uma história pra fazer episódio de 20 minutos. Agora nas tirinhas, era toda tirinha... Mais ou menos nesse estilo, de mostrar elas comendo aquelas comidas exuberantes visualmente e tal. E elas se deliciando com tudo. Mas, enfim, ele passou um carro tocando sertanejo agora aqui. Deu pra ouvir um pouquinho aí. Qual música? Oh. Beleza. Poxa, eu até me simpatizei com o anime depois de alguns episódios, que é aquilo, traz Soft Life, você vai se acostumando com as personagens, então dá pra capturar, mas no geral, eu... Achei bem fraco mesmo, em comparação com outros animes do estilo. Ele é bem desenhado, tem uma arte boa que nem os outros animes do Shaft, mas... Sei lá, a questão de mostrar elas se alimentando daquela forma não me agradava muito. E ainda mais quando elas ficavam naquelas explicações longas sobre o que estavam comendo. Ah, a sensação macia do ovo em minha língua. O abundante e rico tempero preenchendo a minha boca. O arroz que praticamente derrete enquanto sabe. Cara, para de me lembrar o terceiro episódio do anime, que elas ficaram fazendo variações de pratos com ovo. Certo, é um drop na minha lista. Um drop não, desculpa. Um hold na minha lista. Um drop, ó. É, um hold na minha lista. Eu provavelmente não vou voltar a assistir. Drop. Mas eu realmente parei nesse episódio aí do ovo. Foi o terceiro, o primeiro, foi o terceiro episódio. Do omelete, na verdade, né? Isso, ela, variações de omelete. Esse omelete tem um tempero, esse omelete agora leva pequenas fatias de queijo presunto. Agora tem uma coisa a gente tem que admitir. Dá fome. Vê esse anime, dá esse fome. Esse terceiro episódio do ovo deu... Não deu fome. Deu vontade de não comer mais ovo por algum tempo. Mas tem uns episódios que dá muita fome, cara. E elas comeram de fato todas aquelas omeletes que elas fizeram, porque elas faziam um prato, davam uma, duas, três mordidas, já faziam outro prato. É mais ou menos. Não gostei muito do anime mesmo. Mas a música de abertura eu acho ela bonitinha, tanto a música quanto a animação. Título enorme, é Shiawaze ni Suite Watashi ga Shiteiru Itsutsu no Hou-Hou, cantada por Maya Sakamoto. Ela não dubla ninguém no anime, mas ela canta essa música de abertura e tem uma outra música também da trilha sonora que ela canta. E Maya Sakamoto, aliás, é uma ótima cantora. Né? Foda, é, né? É uma ótima cantora e dubladora, menos dublando a Major de Ghost in the Shell. E é isso. A Major. Ah, tanto faz. Major. Prefiro a dubladora anterior. Ela como... Nessa personagem não rola, não. Eu não gosto de Ghost in the Shell, tanto faz pra mim. Carlito, o que você achou desse anime? Qual que é o nome da música mesmo? Eu nem escutei, desculpa. Ah, então, ele vai repetir. Peraí, calma que ele vai repetir. Então, assim, Eric. Pra falar a verdade, eu acabei dando essa nota 5 pro anime. Porque ele realmente, embora ele fosse bem bonito visualmente, tivesse uma abertura que eu considerei uma das melhores da temporada de janeiro, e assim, até era agradável de ver em alguns momentos, na verdade ele caiu naquela mesmice que eu já vi em outros animes de Slice of Life. Tipo, ele não teve nada que me fizesse dizer, nossa, esse aqui é um Slice of Life acima dos outros, ou esse aqui é um Slice of Life que mantém uma categoria tal, que tem uma qualidade tal, e que é melhor do que os outros em tal coisa. Me surpreendi com a arte da Shaft, sim, porque a Shaft saiu daquele muito do escopo tradicional dela. Ela buscou fazer algo diferente nesse anime e deu certo. Na minha opinião, deu certo. Eu só consigo comparar essa arte desse anime da Shaft ao do Tempa... Depaona. Né? Também, Vilazo, concordo. Também. É muito diferente das artes que você vê, por exemplo, em Monogatari ou Nisekoi, que são animados também pelo Shaft. Bem diferente, inclusive. Mas é isso, Eric. O anime pra mim ficou caindo naquela mesmice, não saía daquilo. Tanto que eu me divirto com o Shugeki no Soma, o que eu não me divertia nesse anime. Assim, paradoxos, né? Ah, mas são duas séries completamente diferentes. Um é um shonen de batalha na cozinha e outra é só um anime Slice Life, com garotos comendo, né? Mas dois dá pra fazer os melhores pratos do mundo com ovo. Você pode comparar Shugeki no Soma com Yakitate Japan, talvez, mas não com Kofuku no Grafito. E sempre vale lembrar que na regra dos três episódios, você vai muito amar ovos na tua vida ou você vai odiar, porque se você passar pelo terceiro episódio, tá feito. É o ovo todo dia na janta, não tem explicação. Eu não acho, mas ok. Uma amiga minha lá do trabalho, ela foi tentar mostrar esse anime depois que eu apresentei pra ela, pra avó. Ela mostrou exatamente a cena onde elas estão chupando sorvete na banheira, de uma forma, lógico, bastante sugestiva, um sorvete branco, né, de creme, então, enquanto vai derretendo, fica... Ela mostrou essa cena pra avó, porque nessa parte elas ficam realmente com o rosto vermelho, fazendo meio que uns gemidos e tal. Ela mostrou pra avó e perguntou o que ela tava vendo naquela cena. Ah... São só duas garotas chupando sorvete. Não sei por que na banheira, mas estão chupando sorvete. Aí, não parece outra coisa? Ela perguntou. Ah, parece, mas eu não acho que eles iam fazer isso com crianças. Caramba! Não, isso, na verdade, só mostra que o nosso olhar sobre as coisas é muito poluído. É, cara, não conhece o Japão, gente, não conhece. Eu acho que é o contrário. Ah, cara, por favor, não vamos essa não. Ontem eu dei um piti por causa dessa do não conhece o Japão, cara. Não, é que ela não conhece a perversão do japonês. Então... É, exatamente nesse ponto aí que eu dei um piti, cara, ontem. Onde que ela ia ver que iam fazer um anime de garota se alimentando de forma erótica, então. Ah, enfim, o nome da música, no caso, é... Shiawaze ni tsuite watashi ga shiteiru itsutsu no hou-hou. Shiawaze É a vez da minha pessoa fazer uma indicação, então. E eu vou indicar um anime do não tão distante ano de 2013 também, da temporada de abril do citado ano. E esse anime eu via ele com algum potencial inicial, mas depois, justo logo no primeiro episódio, no final do primeiro episódio, eu notei que aquele potencial não era validado. E eu continuei o anime... Errou, Eric. E eu continuei o anime porque... Porque, bom, eu tava fazendo comentário semanal desse anime no blog. Então eu ia até o final com ele de uma forma ou de outra. Então... Nossa, e eu me lembro até hoje... Eu me lembro até hoje que a senhorita Natália... Quando eu divulguei no Twitter, em março de 2013, eu divulguei. E os animes que serão comentados no Netuno na temporada de abril são Toaru, Kagaku no Hayogun S e... E esse e... ela falou, não, troca de anime, pelo amor de Deus, na hora. Ela respondeu, troca de anime. Esse aí não, troca, troca. Eu não troquei, devia ter ouvido ela. Enfim, o anime... Free, né? É o Free. Abril de 2013, criatura. Free é de junho. Nossa, eu ia lembrar muito, né? Temporada assim, não, cara. É, o nome do anime é Dansai Buri no Crime Edge. A história daquela menina que tinha um cabelo longo, longo, enfeitiçado, que por mais que cortasse, ele crescia rapidamente. Lembrei. E o garoto que tinha uma tesoura amaldiçoada, que era uma das armas amaldiçoadas. Eu me lembro vários podcasts do Carlinhos defender dessa série, cara. Cara, eu era um menino muito inconsequente quando defendi ela, realmente. Eu era muito inconsequente. Eu dropei no primeiro episódio. Eu vi essa série toda também, mas... Eu vi toda. Também. Assim, ela não é ruim. Eu nem achei péssimo. Minha nota deve ser maior que a do Carlito, provavelmente, mas... Eu dei nota 5. Pois é, minha nota com certeza é maior que a sua. É, esse anime eu não acho ele ruim, só que é um belo de um potencial desperdiçado pra caramba. O Eric tá dizendo que você deu nota 7, Vilazo. Pois é, eu não dou notas tão baixas como você pras coisas, não. Eu não quero humilhar os bons animes, não. E nem também assustar com todos com os animes, mais ou menos, não. Esse anime é o Mirai Nikki piorado. É exatamente isso, pessoal. Vocês viram o Mirai Nikki? É o Mirai Nikki piorado. Acabou. Então, assim... O que me cativou muito em Dansai Buri no Crime Edge foram a dupla de protagonistas. Eu tô falando da pequena dama, a Yui, que é a menina dos cabelos longos e tal, e o rapaz, o Kiri, que se sentia maravilhado em poder cortar os cabelos dela. O prazer da vida dele era cortar os cabelos dela, e o prazer da vida dela era ter seus cabelos cortados por ele. Quer dizer, unindo o útil ao agradável, de uma forma ou de outra. E dentre tantos personagens escalafobéticos que apareceram nesse anime, situações que, olha, sinceramente, eu devia ter citado esse anime no nosso Kyodai Podcast, porque ele tem um belo exemplo de personagem muito mal utilizado, que é um dos vilões. Um vilão que apareceu com toda a pompa no episódio 5, e chegou no episódio 7 e ele foi morto. Morto de uma forma muito idiota. Eu nem lembro, cara. Não lembro não quem é. Ai, Eu só me lembro que ele tinha os dentes cerrados, tipo tubarão. Ah, eu não achava ele um vilão, grande coisa. Não, ele coisa. Era um bom personagem, na boa, ele era um ótimo personagem, cara. Só que ele, como ele foi mal trabalhado e a morte dele foi tão idiota. Foi o vilão não era aquela garota lá, que era tipo a bruxa, sei lá o quê? Ele foi morto no palco por essa mulher. Pois é, o vilão não era essa mulher aí, não? Era ela. Então, só que mesmo ela, eu não consigo chamar ela muito de vilona, porque no final do anime ela... Enfim. Não, é porque o anime... Enfim. Na falta de palavra melhor, eu faço um sonzinho aqui só pra não soltar certas palavras que eu gostaria. Mas Dansai Buri no Kremied ainda soube me divertir em alguns pontos, sim. Soube me chamar a atenção em alguns pontos, sim. Só que é aquela história. Ele tinha... podia ser muito melhor do que foi e acabou, bom, caindo em desgraça por ele mesmo, sem nenhuma força externa. A música que eu vou indicar pra ele é uma música que eu considero uma das melhores do ano de 2013, que é o tema de encerramento especial dos episódios 6 e 13. O nome da música é Glass no Mikazuki, cantada pela Kotori Kowai. É uma música, assim, linda. Linda, linda mesmo. Nem parece que pertence a um anime do naipe de Dansai Buri, nivelando tipos de trabalho técnico no geral. É uma música muito bonita, muito bacana, e quando ela toca no episódio final, que tem aquela imagem do rapaz cortando o cabelo da moça, e os dois muito felizes no hospital, parece que dava a impressão que esse anime ainda ia ter um OVA, alguma coisa assim, para tentar disseminar um pouco das lacunas que ele deixou em aberto ao longo de sua exibição. Mas se nem chegou a isso, é sinal que não deve ter vendido quase nada o anime, não deve ter agradado a quase ninguém. É mais ou menos por aí. Vocês já ouviram que o Evilásio gostou do anime, o Evilásio viu e até gostou do anime. Eu não gostei. O anime é ruim pra caramba, não recomendo pra ninguém. Eu só acho que não é tão ruim ao ponto de merecer uma nota 5. Ah, eu acho. É só isso, tá? Talvez até seja. É porque pra mim a média é 7, não 5, sabe? Aham, então, mais uma pessoa que pensa do mesmo jeito que eu. É porque. Não, é porque eu fui criado a minha vida quase toda num colégio em que a minha média era 7. E quando eu passei pra universidade, a média também é 7. Exatamente, cara. Então, pra mim, 7 é a média, cara. Quando uma pessoa dá um 7 pra uma obra, pra mim é uma nota baixa, que é uma obra que no máximo tá na média. Por isso que quando o Carlinho dá tipo um 7 para a Counter the Bridge, eu fico muito chateado. Porque com certeza é muito acima da média. Só sua, né, seu esperto? Não, eu entendo. Apesar de que Arakawa merece nota mais alta, independente do conceito. Mas. Não. Ah, foda-se vocês, cara. Deve ter dado um 8 para Arakawa, ou 7. Então. Pelo menos um 8. É. Eu só sei que 8, no podcast das minhas notas, a galera ficou tirando onda porque eu dava umas notas altas para uns animes aleatórios, tipo Sword Online, eu dei, sei lá. 7, e a galera ficou mexendo o saco. Eu, pô, mas pra mim 7 é a média, sabe? Eu tive que abaixar a nota de um monte de anime, sabe? Bebop. É assim, a minha opinião é a seguinte: se um anime tem 5 ou menos na minha lista, é porque realmente é uma merda. Uhum. É uma merda mesmo. Bebop deu nota 6 para a Cal. Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ah, mas. Pô, vamos dar pra 7, tem que ser 7. Você não pode. Não, eu vou. Ai, não, cara, vocês estão muito chatos, cara. Foi bom, mas eu gostei de Arakawa, não era pra ser 6, não. Como é que você deu 6 pro Nico que você gostou, pô? Tem muito anime que dá pra nota 6 mesmo gostando, é que é aqueles animes que você gosta por conta de algum tema ou elemento que você já curte, mas. Arakawa é 7, no mínimo. É muito triste vocês, cara. Eu também para Arakawa, cara. Porra, cara, vocês são muito chatos. Tá aqui, pariu. Pô, Vila, 7 pra mim é bom, cara. Sei não. Viu? Mas enfim, voltando, Dansai Buri, eu fui com um hype pro anime, porque o mangá dos dois volumes que eu tinha lido antes, tava legal essa relação do casal principal e mais a premissa quanto aos confrontos que teriam. Só que o anime, ele já foi detonando desde o início a história original, e depois, quando eu vi o que foi acontecendo, e a animação também é uma porcaria, realmente desapontou bastante. Eu só sei que eu devia ter escutado a Rafaela. Não faço comentário semanal desse anime. Foi lá e fiz. De vez em quando você vacila, Carlinho. Eu falei pra você não assistir o Rolling Girls também. Ah, cara, Rolling Girls começou bem. Não vamos começar de novo. Começou bem o anime. Pra mim foi o contrário. Pra mim começou mal, melhorou um pouquinho, depois ficou mal de novo. Assim, ele não começou tão ruim não, mas dava pra perceber que ia ficar ruim. Dava pra entender. Eu prefiro rolamento em 4 dimensões. Entendedores entenderão. Exato. Voltando então. Então escutem a música Glass no Mikazuki, tema de encerramento especial dos episódios 6 e 13, cantado por Kotori Kowal. Passada a minha indicação com o anime da Tesoura Maligna e do Cabelo que Nunca Morria. O Cabelo que Nunca Morria. É a vez então do Bebop, né, fazer a sua indicação nesse podcast. Tem 3 músicas, Carlinhos. Você quer escolher por mim? Não, joga assim, alternativa A, B ou C. Pronto. Ah, alternativa A, B ou C. B. B é Another. Vai abertura lá, então. De Another. Você deu nota ruim pra Another, né? Deixa eu ver aqui. Foi 4, né? 4. Eu dei nota 4 pra Another. Eric, vê a minha nota depois de Another, por favor. Então, eu escolhi a abertura de Another. A música até é legal. Que eu mudo em 100. Aliás, da maioria dos animes que você não gosta, Carlinho, as músicas também não são legais. Pelo menos dos que eu assisti, né? Tem vários que eu não conheço. Aí eu não posso falar sobre eles. Então, aí foi difícil escolher mais pelo lado da música. Pra escolher uma música boa, assim. Essa é uma música bacana, não é maravilhosa não, mas eu acho ela legal. É da banda Ali Project. Louco, Bebop, você deu nota 7 pra Nod. Sério? Você deu nota 7 pra Nod. Até eu tinha dado 6, cara. Cara, não diminui agora. Nada. Esse ban aí, tão mexendo na minha conta, não é possível. Tu deu 7 pra... Não, beleza, vai, continua. Não, a Nod é a nota 6. Eu voto, assim, não, a minha única defesa em relação ao Bebop, eu tinha dado 6, né? É que os 5 primeiros episódios da Nod são bons. É, até o meio ali é bom. Mas eu dei nota 6 pra Nod, cara. Não é possível que eu dei 7. Você e 7 para 7, qual? E você deu pro OVA 3. Eu dei 3 pro OVA. Eu nem lembro de ter assistido OVA, mas enfim. É, tem escrito aqui. A Nod, The Order, Inga. OVA. Aí deu 3 aqui, escolha. Depois eu vou olhar minha conta, hein. Eu acho que tem alguma coisa errada. Sinceramente. Mas vamos lá. Por que você não gostou de A Nod, Carlinhos? Ah, cara. Eu partilhei mais ou menos da opinião da Roberta Dolph-Led na época. Eu não tava no hype igual ela tava. Ela teve um hype muito grande no anime, tanto que ela foi comentar esse anime semanalmente com muito gosto. Ela foi com muita sede ao pote, mas putz, cara, olha, Depois do terceiro episódio, pra mim, o anime só foi na decadente. Só foi descendo, descendo, descendo. Tanto que pra mim a melhor cena de Anode foi a primeira morte, que foi com o guarda-chuva no primeiro episódio. Pô, cara, ali deu um hype legal. Depois, pra mim foi a melhor cena. Ah, não, eu acho todas as mortes de Anode ruins. Eu acho que a menos ruim é a do elevador. Não, cara, a menos ruim é do guarda-chuva, por favor. Eu acho a do guarda-chuva muito ruim, cara. Foi ali que eu comecei a achar que o anime não valia mais a pena. E quer saber onde é que o anime morreu pra mim mesmo? Foi no quinto episódio, ou melhor, no sexto, quando ocorreu aquela dancinha entre os exatamente, dois. Exatamente, é no sexto, cara, que tudo fica degringola. Aquilo foi desnecessário demais, desnecessário demais. É, até aí começou a ficar ruim, né? Mas lá pro finalzinho, os dois, três últimos episódios, o negócio ficou trash, cara. Por isso eu tô achando estranho ter dado 7. Eu vou rever essa nota aí. Olha, eu dei nota 8. Reveja, tô falando, cara, que a nota do Eric não vale, não importa, sabe? Porque o final quem é fala, zoado, quem tá Eric gostando de Punchline, mas enfim. Sim, Punchline é interessante, eu posso passar um podcast todo aqui explicando por que que eu tô gostando, cara. Ah, o Eric dá 9 pra Putimas? Putimas é foda, Bebop. Putimas não, Bebop. Não, eu não dei 9 pra Putimas não, não veio. Eu dei nota pra... Eu dei 10 pra Putimas, e daí? Olha aí. Ah, e uma curiosidade, só voltando a Cyburin, que o Calheiro tinha questionado se teria vendido muito. Vendeu 290 cópias por volume, mais ou menos. Que beleza de venda, hein? Tá de parabéns. Nossa, não pagou nem o papel da impressão do DVD, cara. Só os funcionários que trabalharam na produção que compraram. Que lixo de venda, sério. Nossa senhora. Continua então, Bebop, falando um pouco mais de Anode, antes de você fazer a indicação. Sobre o que é Anode? Você não falou até agora. Anode é um... era pra ser, né? Um anime de terror. Onde tem uma menina que... uma cidade, né? Na verdade, que tem uma sala específica que parece que tem uma pessoa. Eles têm que ignorar essa pessoa. No caso, é essa menina, que acaba sendo ignorada. Vocês lembram por que tem que ser ignorada? Acho que é porque tem uma quantidade de alunos que tem que ter a sala, e quando passa essa quantidade, eles têm que ignorar uma pessoa por causa que tem um fantasma na sala, e que se não tiver ignorando essa pessoa, o fantasma começa a matar as pessoas. E de onde vem esse fantasma? Aí eles tentam contar um pouquinho da história, depois vai... mostrando também a personagem, a menina lá que é ignorada, que no início é até estranho, que você acaba pensando que ela é um fantasma mesmo, né? Pô, ninguém fala com ela, ninguém nem olha pra ela, assim, ela não eu interage. Eu só achei que era um anime sobre bullying, até descobrir que não era e ver que é bem ruim mesmo. É, eu já não achei tanto que era bullying, eu já fui pro lado do fantasma porque eu sabia que era mais esse lado de terror. Sabe o que é pior? Eu ia achar muito mais legal se não fosse fantasma, cara. Se não tivesse fantasma no meio... e seria no final melhor. Fosse uma pessoa tentando replicar os crimes como no passado, ia ser muito mais interessante. Sim, alguma pessoa com algum problema, né? É. Problema psiquiátrico. Até quando a resolução final da série, ela acaba sendo completamente anticlimática, né? Por muitos motivos, assim. Pô, até pela execução é ruim. Pelo menos no anime, a execução é muito ruim. Direção ficou horrível no final. E o estranho, cara, que eu comecei gostando muito mesmo, porque foi um dos primeiros animes assim, da P.A. Orcs que eu assisti. E a qualidade muito boa, né, da animação. A história eu não tá culpo legal, o estúdio, cara. Assim. Eu culpo o roteiro só. Sim, é culpa do roteiro. Mas graças ao estúdio também e os primeiros episódios bons, eu fiquei empolgado assim, pra assistir. Eu também. No começo eu gostei fazia bastante. Tempo, assim, de um anime de terror de alta qualidade. Aí eu fui no hype, né, mas andou tudo, infelizmente. Principalmente por causa do enredo, né? Pois é. Mas parece que o mangá não é assim, né? Não, dizem que o mangá é melhor. Falando nisso, o mangá tá indo pela Panini, né? Ninguém chegou a comprar, não? Na JBC, não? Oh, JBC. A Anode saiu pela JBC, eu tenho ele completo aqui. Eu acho que o Carlinho gosta, então. Não, o mangá de Anode é muito melhor que o anime, muito melhor. Vocês não têm noção do quanto. Deve ser a única coisa boa, né? Porque eu não li o Anode... mas eu li as outras coisas que o cara do Anode fez e tudo é uma aposta, cara. Esse cara não sabe escrever terror nem a pau, cara. Mas agora eu fiquei com uma dúvida. O Carlírio deu nota 4 pro anime e depois de ter assistido o anime e ter dado essa nota, ele comprou o mangá? O que te levou a isso? Não. Eu comprei o mangá depois de ter visto o anime, justamente porque muitas pessoas, incluindo a Roberta, falaram que o mangá era bem superior ao anime. Daí eu comprei um volume... E só o primeiro volume já matou o anime inteiro. Só o primeiro volume do mangá matou o anime inteiro. E como são só 4 volumes, é uma série só de 4 volumes o mangá, então não foi dispendioso nem nada. Li, curti. Recomendação, então, né? Sim, foi por recomendação. Entendido. E é uma série curta, Bebop. O mangá de Anoda é bem curtinho. É só 4 edições. Aí de boa, a leitura vai assim. A leitura prossegue e você nem nota. Estou feliz que Planets também são 4 edições. Ah, Planets. É o lançamento do ano pra mim. Aí tem. Parece que tem filme live action, né, do Anoda. Tem sim. Tem sim. 2012. Não sei se presta, né? Cara, eu vi. Eu não acho muito bom, não, cara. Não. Tem a morte lá do elevador, do guarda-chuva. Cara, eu nem lembro direito, eu dormi metade do filme. Nem vou procurar, então. Ele é mais baseado no anime do que no mangá, na minha opinião. Eu achei, né? Até onde eu vi, né? Tava bem parecido com o anime, né? Eu lembrava um pouco o anime. Até assim, tentaram fazer o visual parecido com o anime. Eu não sei se o mangá é. O mangá me pareceu que o visual era diferente dos personagens, sabe? Então. Tu conseguiu ver o final ou tava dormindo? Não lembro, cara. Eu acho que o final é igual. Acho que o final do mangá também é igual, só a construção que é mais bem feita. Certo. Não sei, o Carlírio pode falar. O Carlírio que leu o mangá. Oi? O final do mangá não é igual, só a construção que é diferente? Só a construção é diferente. Tá vendo? Mas é uma construção bem melhor que a do anime, isso eu já adianto. É, difícil não ser, né, cara? Cara, o anime... Nossa, cara, o anime de Anoda... Quando eu finalizei Anoda, a nota que eu coloquei foi 6. Mas depois que eu li o mangá de Anoda, eu diminuí a nota do anime pra 4. Daí vocês tiram o resto. É o que eu acho que não faz sentido, mas tudo bem. Ah, pra mim fez, cara. Nossa. É que você tem que... Eu acho que anime e mangá, você não pode... Eu sei que é difícil, mas você não pode comparar, cara. Você tem que dissociar e fazer um é uma coisa, outro é outra coisa. Completamente diferente. Esse negócio de comparar anime com mangá, infelizmente, não dá certo, não, cara. E não é uma regra que eu sigo. Sendo bem sincero, não é uma regra, mas em Anoda acabou sendo. Então, o Bebop tem mais algo pra falar do anime? Já encerrou? Vai falar da música agora? Vou falar da música. Eu posso falar das outras duas que tinha escolhido? Pode citar. Ah, eu ia escolher o Kiss XX. Esse é uma bosta, putz. O OVA, que é pior ainda. É... Detalhe, o Velho Kiss por Cis não terminou ainda. Terminou? Eric manja. Não, eu não assisto. Eu parei de assistir o OVA, acho que no 7º episódio, mas. Caralho, Eric, sério? 7 episódios. Eu demorei 2 minutos pra parar essa parada. Eu admito que quando eu fui ver no My Anime List, peraí, eu vi 7 episódios. 7 não, 8. Eu vi 8 episódios. Como? Porque eu realmente não lembro desses OVAs. Como que eu vi 8 episódios, mas enfim, terminou com 12. E no último você descobre um novo significado pra palavra tapioca. Mas enfim. Oh, shit, não, por favor, não faça a minha imagem de tapioca ficar ruim, cara. Tapioca é o nome de um pato muito maneiro. Eu não posso falar nada porque eu vi até o 9º episódio desses OVAs aí, não posso falar nada. Ah, meu Deus, cara. E a série de TV? A série de TV eu vi completo. Cara, por quê? Me explica, por quê? Por favor, cara. A série de TV ainda consegui me divertir, na boa. Mas não. Tem nota baixa. Não! Tem nota baixa. O OVA é pior, cara. O OVA é muito pior. Eu acho o OVA mais completo, mas a série de TV é chata. Não. Caralho, cara. A gente tá realmente discutindo sobre esse anime ser bom? Pelo amor de Deus. Ah, é bom se você quer ver putaria. Pronto. Cara, tem hentai, pessoal. Porra. Olha a sinopse do OVA 3. O nome do episódio é Revista SUS. Limpando o quarto de quem tá, as irmãs Ako e Riko encontram algumas revistas para adultos. Depois do choque inicial, eles começam a gostar do seu irmão mais novo, das fantasias, e decidem abraçá-lo e blá blá blá. O único problema é que eles não têm ideia de como fazer essas práticas. É isso. Cara, o terceiro episódio do OVA de Kiss por Cis resume tudo. O terceiro episódio que ocorre naquele episódio resume tudo. Enfim. Sim, foi Kiteru Futari, seria outra que eu indicaria também. Parece que o Carlinho odeia esse anime, né, Carlinho? É o que eu mais odeio. Mais que Boku no Pico? Mais. Tá bom, por que você odeia tanto? Cara, eu me assusto quando a gente faz as piadas sobre Boku no Pico. Mas em geral a gente... Eu não sei porque alguém assiste, cara. Mas tudo bem. Sério, assim. Por que, Eric, as pessoas assistem? É pela zoeira? Eu não consigo, cara, entender. Eu não diria que é só pela zoeira, cara, o Bebop. É. O Luke deve entender por quê. Até o Luke assistiu. O Luke assistiu? Eu não assisti, não. Não, assistiu, não, ele assistiu. Nunca assistiu. Ele é poser, ele nunca assistiu Boku no Pico. Pô, ele fica falando que... Ah, mas eu falo de Boku no Pico e nunca assisti, só assisti a abertura. Eu já tentei, ele só viu Himegoto, ele não quer passar de Himegoto, mas poxa. Então só Carneiro e você assistiram. A Natália assistiu, não assistiu? A Nath, quer dizer. O quê? Boku no Pico? Assistiu. Isso. E o Pico, Totico, Tococo? Não, assisti os três. Sim, assisti sim. Os três, ó. Isso que eu acho intrigante. A pessoa não gosta do primeiro e assiste os três. Mas aí é que tá. Eu não assisti o primeiro. Eu assisti o segundo e o terceiro e depois o primeiro. O Carneiro deve ter sido algo parecido. Não, eu não assisti na hora. Não assisti. Então vamos pro momento da música, então cita ela, Bebop, por favor. Kyomu Densen, abertura de Anoda, da banda Ali Project. Vai pro inferno. Ok, todos os participantes já fizeram as suas indicações. Como manda a tradição desta série de podcasts, a Natália vai ter a honra de mandar uma música surpresa aí pra nós no final do podcast, depois de todas as recomendações, recados finais e todos os trabalhos normais que a gente faz. Você vê aí o peso que ele colocou na sua escolha, né, Natália? Diz que tem que ser uma surpresa. Mas a gente já sabe qual é a música. Tem que ser isso, tem que ser uma surpresa, não? Chico, é surpresa pros ouvintes. Ah, mas todas as músicas são surpresas pros ouvintes, não, aí não tem graça. É algo quase divino, não, tô exagerando, desculpa. Nem tanto, porque se os ouvintes lerem a sua introdução antes, que tem no final toda a lista das músicas... É verdade, aí acaba toda a surpresa. Pronto, vou fazer o seguinte, não vai ter a tua música no checklist. Tua música final não vai estar no checklist. Chato. Vai estar lá como surpresa. Agora é o chegado o momento de maior tensão do podcast, que é quando cada participante sugere tema para o podcast seguinte, para a nossa votação em que você, que está nos escutando, vai selar nosso destino no mês de junho, no Sobre Músicas e Animes de número 46. Então, sem maiores delongas, Natália, seu tema. Rapaz, eu fiquei meio na dúvida entre animes com mascotes e animes dublados pelo Ono Daisuke. Me ajudem, qual dos dois? Eu não sei. Como é que é? Ono Daisuke. Segundo. Vou ler pra falar. Eu sou totalmente contra botar dubladores aqui, nesse momento. Mas, o mim, né, vou fazer o quê? Os ouvintes vão sempre escolher a opção mais diferente, então... É, né? Tanto faz. Então vai essa mesmo. Animes dublados pelo Ono Daisuke. Não existe obrigatoriedade de ter que ser protagonista ou não, né? Qualquer personagem. É, não tô ligando muito não pra ele ser protagonista. Então, beleza. Qualquer personagem, ótimo. Ok, passada a vez da Natália, é a vez do Evilásio fazer sua sugestão de tema. Bem, eu vou ser bem padrãozão. Eu sei que não vai ganhar mesmo, meu tema nunca ganha. Então, animes do Brainsmaze. Animes de um estúdio em específico, bacana. Bacana. A gente nunca fez, eu acho, de estúdio não, específico. Não, pior que não, de um estúdio então, específico não. É, assim, mas também tem tanto tempo que a gente nunca fez, os nossos ouvintes preferem escolher os temas mais diferentes. Nunca faz. Assim, eu realmente não sei, cara, não posso falar nada. Tá certo. Então, Eric, sua vez de sugerir um tema. Como eu esqueci de pensar no novo tema, eu vou ter que apelar pro tema que eu tinha falado anteriormente, que é animes com personagens dublados pela Kugumi e a Ria. Ok, repeteco instantâneo de tema anterior. Ok. A minha sugestão de tema para o podcast de junho é animes que começaram e terminaram em 2009. Ou seja, não importa gênero, não importa demografia, não importa estúdio, não importa nada. A única regra é que tenha começado e terminado em 2009. Essa é a única regra. Bebop, sua sugestão de tema, por favor. Escutei uns latidos aí. É, daquele caso. Bem, animes que tenham músicas de rock na abertura ou encerramento. Pode ser J-Rock ou Rock Internacional. Qualquer ramificação de rock, mas tem que ser rock. Isso. Ok, perfeito. Então, está lançada a sorte com os temas que foram sugeridos para o próximo podcast sobre músicas e animes, número 46 de junho. Pera aí, o Luke mandou avisar que é um tema sobre Naruto também. Participar. É alguma coisa sobre Haruka Kanata, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa do tipo, é. Cara, quando ele deu a sugestão de tema mês passado, eu não segurei, cara. É, teve gente perguntando do que ele tava falando. Não ganhou não, né? Ô, qual posição ficou? Eu não sei, eu sei que não foi o menos votado. Olha aí, tem um pessoal já simpatizando com o Luke. Cara, enfim. Então é chegado o momento então de fazermos as nossas despedidas, considerações, dizer se gostou ou não de participar e toda a formalidade necessária. Então, Eric, faça as suas honrarias da vez, por favor. Caso, obrigado mais uma vez. E só dizer que eu estou de férias e também que, isso no é caso... importante, isso é bom. Só fazendo mais uma vez propaganda lá do post do X10 do Anime Corte sobre 10 animações rentais que eu recomendo e tal. Isto é a maior putaria! Putaria! Que eu fiquei realmente surpreso com o quão teve de repercussão entre o público feminino. Pessoas lá no My Anime List ou no Facebook comentando a respeito. E até uma colega de trabalho, ela leu também o post e ela falou que é bastante instrutivo. Mostrou pra vó. Não mostrou pra vó. Ela falou que é bastante... Aliás, teve muitas pessoas que falaram, um considerável número de pessoas que falaram que é um post instrutivo, mas, enfim. Parabéns, Zé. Não, eu realmente me esforcei pra colocar lá diversas curiosidades sobre o assunto que... Não, o post tá bem legal, eu só... Tem alguns ali que eu vi. Tu assistiu ainda, o Vilas? Hã? Tu assistiu algum? Assisti uns três, eu acho. Você assistiu ainda, Hentai? Eu não assisti depois do seu post, eu assisti antes. Tá? Naquela edição de Hentai que a gente fez, eu já tinha assistido eles. Tá? Pensei que o Eric tinha te impulsionado a assistir. Não, eu não assisti nenhum por causa do post do Eric, não. Mas é isso. Quem sabe vai ter um X69 depois, né, Eric? 69 animes de Hentai. Ah, porra. Eu já levei duas semanas pra fazer 10. Enfim. Eu apoio, viu? Esse post. Não. Não. Valeu a força, Eric. Bebop, seus recados, considerações, qualquer algo mais que você deseja falar, é a sua vez. É. Saudade aqui de participar. E agora que virou mensal, quando a gente falta uma edição. Pra chegar outra demora, né? Bem, gostei mais uma vez de participar aqui. Infelizmente a gente teve que falar um tema que eu não achei tão legal, falar dos animes que o Carlinho não gostou. Eu não acho tão legal esse tipo de tema, assim, animes que fulano não gosta, ou outro não gosta, porque vai ser anime ruim, entendeu? Tem uma ou outra aqui com ação, mas no geral é ruim. Aí tu vai escolher a música, geralmente também não é tão legal. É, eu concordo. É mais difícil, não é, Vilazo? né? Não fica tão legal pra gente falar, porque a gente vai estar falando de coisa... Mesmo quando tem uma música legal, você meio que não pode muito recomendar o anime, né? Só, tipo... Eu não gosto muito de fazer esse negócio do não recomendar, sabe? Do dizer só pro pessoal não ir atrás. Eu gosto só de recomendar o que é bom mesmo, mas... É, faz mais quando sentido. Acontece às vezes, né? Mas enfim, foi legal ainda, a gente fez o que pôde aqui. É, e quem quiser pode acessar lá o Anime Coach, cheio de posts lá do novos do Eric. E é isso. É isso aí, valeu Bebop. Evilásio, é a sua vez. Então, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo esse podcast. Queria indicar que vocês primeiro participassem do projeto Conhecendo o Mercado Nacional de Mangás, o novo formulário já está no ar, então vocês podem dar uma olhada lá. É um mês com poucas apostas e tal, mas eu gostaria que o pessoal participasse. Mês passado foi o mês com mais votos, eu acho, no geral. Foi muita gente em comparação ao que é normalmente, então muito obrigado. Eu queria que quem curte cinema, seriado, games, quadrinhos e tal, escutasse o Nando Shibun, né, que é outro podcast, que é um podcast variado, que participa eu e o Luke, às vezes outros convidados. Já teve todo mundo aqui, menos a Natália, né? Todo mundo aqui já participou do Opinando do Shimun também. E a última edição foi a edição de número 100, né? Chegamos a 100 edições. É, na verdade são 100 e poucos, mas chegou no edição número 100 e é um especial sobre Nicolas Cage. Então é muito especial, cara, essa edição. E, bem, eu queria falar aqui então as estatísticas, né? Que a gente sempre fala em todo podcast semanal. Primeiro, aquela pessoa que está procurando por nada no Google, chegando em portfólio, continua fazendo isso. Eu imagino o que foi que houve com essas pessoas, que ela já deve ter chegado... Pô, ela procura por nada e chega no portfólio. A semana que vem ela procura por nada e chega no portfólio. Eu, porra, pessoal, acho que vocês não vão encontrar aqui, tá? O pior é que eu acho que ela já encontrou nada. Pois é, talvez. Uma pessoa procurou por segunda temporada de Bacano. Eu só queria dizer que eu também gostaria muito que tivesse, mas não tem. Seria bacana. O que tem no máximo são os OVAs, né? Uma pessoa chegou procurando por... Isso aqui é uma pergunta até pro Carlinho, na minha opinião. Que eu não sabia que existia. Era Branca de Neve, desenho japonês, passava na Record. Existia um desenho da Branca de Neve? Branca de Neve? Japonês? Na boa, não me recordo disso aí não. Não, bem também não... Né? Pois é, também não lembro não. Pode ser que tenha mesmo. Pode ser, não sei. Músicas para escutar quando se está fazendo exercícios. Só queria botar aqui para lembrar do podcast especial. Olha aí a pessoa do cara. Muito bom. Olha aí, a pessoa chegou lá no Aniportfólio por causa do tema do Eric, cara. Isso é muito bom. Obrigado, Eric. E uma pessoa chegou procurando por personagens e animes juntos. Eu não entendi. Será que é todos os personagens, todos os animes juntos? Eu não sei se eles querem casal ou... uma foto juntos. Não sei. Estranho. E por último, alguém chegou procurando por anime, todos animes esporte. Esportes. Todos animes de esporte, deve ser isso. Eu não sei. Não sei se ela quer todos os animes, se ela quer todos os animes de esporte, se ela quer todos os esportes. E animes. E animes. É. Ficou confuso pra mim. O que é certo é que quer todos. É, pois é. E anime, né? Porque tem duas vezes. Evilásio, no caso... Procura por nada ou não procura por tudo? Sobre Branca de Neve, teve um anime de 50 e poucos episódios que a Record exibiu mesmo. Olha aí, muito interessante, cara. Cara, se duvidar, tá na lista lá do Anime Portfólio e ele chegou por causa da lista e eu não sei. Capaz. É capaz. Então, mas é isso aí. Agradecer mais uma vez todo mundo. E escutem os outros podcasts, o podcast do Anime Portfólio, podcasts que saem só no Yopinando, podcasts do Anime Coach, Kyodai, e é isso. Tchau, tchau. É isso aí. Muito bom, Evilásio. Agora é minha vez, então, de agradecer a você que nos escutou nesse podcast. Também faço convite sigilo de que vocês visitem o Nupo, que em breve vai estar com a sua segunda edição da revista online aí para todo mundo. Também que visitem o Netoin, muito embora com pouquíssimos posts nesse mês de maio, em virtude dos problemas de ordem mais técnicas aqui em casa, mas aos poucos já vai voltando, vai ficando redondinho de pouco em pouco. agradecer a cada um dos amigos aqui presentes nesse podcast. É realmente muito bacana poder gravar, dar algumas risadas, ter momentos de explosão, mas faz parte, isso é normal. E fica aí válido o convite para que você vote no tema que mais lhe agradar, para que a gente possa gravar um ótimo podcast também em junho, na 46ª edição desta série sobre músicas e animes. Então agora eu passo a bola para a Natália fazer as suas considerações, fazer também indicação especial de música que sempre encerra nosso podcast. Vamos dizer assim, um tipo de troféu à pessoa que teve o tema vitorioso. E então, como eu ganhei, né, o anime que eu escolhi pra terminar esse podcast é Captain Earth, que é um anime original do Estúdio Bones. Estreou em 2014, ano passado. E é um anime que, em uma noite, logo antes das férias de verão, o Daichi Manatsu, ele vê um arco-íris estranho no céu, em cima da Ilha da Semente, e vai olhar, né, pra ver o que que é. E ele percebe que ele já tinha visto esse arco-íris antes. E aí, as lembranças da morte do pai dele, ele acaba encontrando com um garoto e uma garota, assim, aleatórios, misteriosos. E depois o Daichi, ele chega a essa ilha. Existe um prédio lá chamado Sistema da Terra, que tá desligado. E alguém pergunta pra ele: você é um capitão? E aí tem uns intrusos robóticos de Urano chamados Kink Gang que aparecem. E aí começa uma batalha estelar e coisas e tal. Olha, sinceramente, vocês lembram daquele anime do Kinga Bishonen? É o mesmo cara que tá designer, cara. É a mesma coisa, igualzinho, cara. Só que esse é muito ruim. Captain Earth, assim, eu comecei a assistir, eu assisti 5 episódios. E, tipo, é legalzinho, só que a história não vai pra frente, sabe? Eles acostumaram com uma fórmula, que a fórmula não muda e fica aquela mesma coisa, e fica chato. Tudo bem que tem um cara com bumerangue, mas daí ninguém gosta de bumerangue hoje em dia. Bom, o anime, ele não é muito bom, assim, nem o Carlírio, pelo menos ele concorda comigo, mas ele é passável, sabe, assim, eu juro que eu só assisti por causa que é do Estúdio Bones, mas eu tive realmente que reconsiderar a situação, porque o anime não é lá tão interessante como eu gostaria que fosse. Mas ele tem músicas muito boas, assim, a primeira ópera cantada pelo Flumpool, a Believer Higher, que é a música que eu escolhi pra poder ficar no final desse podcast. Eu acho ela muito boa. A Open em si, a animação da Open, o quanto ela combina com a música, eu achei ela, ficou muito legal, o clipe. Mas é só o clipe, né, gente? A segunda end de Captain Earth, acho que é Tokyo Dream, é do Nico Tortures, se não me engano. É do Nick Touches the Wall, e eu gosto muito da banda também, mas eu prefiro ficar com a primeira música, primeira opening, e é isso. Bom, eu gostaria de agradecer novamente por me deixarem participar do podcast. Sei lá, eu acho que eu não sou nem mais considerada convidada de tanto que eu já comecei a participar, mentira. Não faz nem, sei lá, 7 programas, talvez, não sei. Bom, eu agradeço sempre a oportunidade. Visitem lá o Offline Brasil e a página Não Nascerão no Facebook. E é isso, muito obrigada, valeu. Então, sem mais delongas, só repita mais uma vez o nome da música. O nome da música é Believers High, Captain Earth, do Flumpool. E nos veremos então no mês de junho, ok? É isso aí, galera, até mais, falou! Tchau, pessoal, até a próxima! Tchau! Até! 風が連れて行く慣れない仕草で すの先へ何度も手を伸ばした言葉足らずで傷つけた人よ。もう取り消せない過去を背負って踏み出していく。 Mas a música é boa, não era questão de indicar anime bom, é a música. Não, pra menina. Pra menina mostrar pra avó lá. Não, eu não falei, olha, mostra esse anime pra sua avó pra ver o que ela acha. Eu só falo pra ela de animes. Eu só falo pra ela de alguns animes que eu vou assistindo e ela quis mostrar esse pra avó, não sei porquê. Na loucura. Você falou de Boku no Pico, não, né? Coitada da senhora. Loucura, loucura, loucura. Ai, gente, falando em Boku no Pico, esses dias eu tava vendo uns vídeos de reação das pessoas assistindo Boku no Pico. Cara, eu ri tanto desse vídeo, galera reagindo. Era muito engraçado. Aí tinha outros, tinha Bible Black, aí tinha os outros dois ovos de Boku no Pico, né? Que eu assisti os três ovos, a pessoa reagindo. E um monte cara, de outros rentais. Foi muito engraçado, cara. Cara, acho que tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem pra fazer um vídeo no YouTube de avaliação de Boku no Pico quando você tá vendo Boku no Pico. Cara, tem que ter muito. É muito, cara. Que é isso? Sério. Seria uma boa, hein, Carlinho? Não. Que é isso, cara? Só se eu fizesse um desenho do Netotinho, alguém dobrasse o Netotinho lá falando. Ah, o Netotinho pode falar de Boku no Pico pra todo mundo. Netotinho. Ele claro, já falou, né, que pode, porque é a voz da Josi, não é a voz do Carlinho, né? É o Carlinho que vai estar lá. Uhum. Então, voltando ao podcast.